Táxi Índia, ponte para zona 0, frequência 1895, Quinigão no 012, azul da 040. Juliette Romeu, nesse momento passaram que os ilhéus se fecharam e está transmitindo visibilidade e chuva. Confirme intenções. Solo 03, taxia Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 3153. Alfa Juliette Romeu, ciente, é autorizado a linha de colapso. 7.030 graus, 039. Aeroporto Linda, colapso no 0.030 graus, 039. Pode voar, leva o 3517? Leva, tá livre. Leva. O federal pode descer via? 012, desça para 2000, direto do Luna, chama estabilizado. Direto do Luna, 1012, a 2000. Autorizado a decolar no 7, vento variável, 03, 9, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, está na escuta, prossiga. Alô Salvador, Azul 4201, bom dia, informação para frente. Azul 4201, autorizado para Campina, nível 340, peso 1 no meio. Nicola da 10, com a direita da El, Leda Bridge. Controle 11980, acionando 5525. Do 4040 decolado 06, controle 119.8. 198, 4040, boa. Alfa Juliette Romeu decolado 07, controle 119.8. Alfa Juliette Romeu. 340, confirma. Correto, chama para os percussionamentos. Gente, o azul 4020. 4040. 040 autorizado direto posição Leda. Voando Leda, o 4040. Bom dia, desça para 3.012 no altímetro, direto pelo vigilância e identificação. Muito bom dia, de Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Direto pelo Alfa Juliette Romeu, bom dia. Direto Coral, 1605 mesmo. Alfa Juliette Romeu. Recife em 28 decimal 8. 28, boa. Gente, veio fora. Ok, esse ente está livre, então. Vamos chamar de pouso. Mais 2 horas da frente, 2 horas, quente. Prossiga a visão na graça e reportar a frequência livre. Visual na livre, vai prosseguir o hotel de Matanza. Salvador. Salvador, bom dia, o Xanã MS 211. Confirmando, 6211. Negativo, para o Galeão, nível 380. 6211, autorizado Galeão, 360, pessoa 10, decola 10, curva direita, Tael, Leda, Brit, 1198, aciona 5530. 360 autorizado para o Galeão, com decolagem pista 10 da Euleda Bridge, primeira curva direita. Controle 198, 5530, transponde. 6211, está correto, tinha um pushback acionamento. câmara 11, na 621. É 3, prossiga. Autorização de tração na sua frequência? É com solo, 121, decimal 9. 219, obrigado. Federal 99, no solo 113, direita 121, decimal 9. 121, decimal 9. E depois? Gente, Alfa Juliette. Afirmativa. Não, afirmativa, acabei de achar que tem uma CHG realmente 309 no meio, só que eu não tenho plano ainda. Só um minuto que eu vou ligar pro traquinho de direita pedir o plano. Nova Salvador, bom dia, gol 1963. 1963, bom dia, só um minuto, eu vou pegar nenhum. Obrigado. Salve, Federal 1993, Federal. 997, Federal, Alfa Kilo para o pátio 3, a remota 07. Alfa Kilo, a remota 07, a 997. Estacionamento 3890 na tangente 612. 3890 está autorizado, chama ataque. Chamar a senhora. No nível 200, chama centro Recife em 125 decimal 1. Eu garanto que o senhor vai conseguir falar no 25 desse mal. Quando você ingressar pela Quilo, será o 99770? Vi Quilo, pode crer. Ok. 1963, Galeão, cópia. Copio, prossiga. Autorizado, Galeão, 360, Aperzul 10, decola da 10, curva à direita, da El Leda Bridge. 1198, aciona 5537. Aperzul 10, decola da 10, curva à direita, da El Leda Bridge. 198 ao controle, 5537 transponder, gol 1963. 1963, está correto, já fui pegar o acionamento. 5514 na escuta. Já liguei para o centro Recife, central do plano de voo. Houve algum problema na transmissão? Vocês estão retransmitindo, eu estou guardando. Autorizado Brasília, 360, Perzulu 17. Decola da 10, curva direita, Arbora Elefa. 1198, aciona 5543. quanto tempo de perfeccionamento? Salvador, Oxana 6211-05, para puxar para lá. 6211, ciente, coordenando a equipe de solo, assim que o Airbus da TAM passar a retaguarda, está autorizado o táxi. Após o Airbus da TAM, iniciaremos a vamos reportar para o táxi, Oxana 6211. Salvador, com 759. Prossigam 759. Está liberada a restrição de pelos? Desça para 2 mil pés, autorizado LS. 2 mil autorizado, com 759. Cópia Aracaju. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, decola da 110, curva à esquerda, Fuca, Jama, após direto, 1198, aciona 5547. Tá 3390, pode confirmar? Qual é a alternativa? Táxi autorizado, parte 1, ponto de espera da 90, 11895, ajuste 90, 12. Bom dia. 35514, só confirmando, responde 5547, nível 190. Correto, chama para chover questionamento. Roger, Juliette, Roger. O som Laguna 093 está pronto. Da, solicita autorização com fins na posição 3. Corona 093 com fins autorizado no 360, o peso Luno 6, decola da 110, curva à direita. Okay, da né? El Leda Bridge, 1198, aciona 5542. Autorizado com fins em vez de voo 360, via Zulu 10, decolando a 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 109.8, transponder 5542, voo 093. Correto, chama de PM também. Chama lá. Está livre, pushback e o acionamento chama táxi. O Oxinaia 2 no 1 já pode iniciar. Visador com 759. 759, completa a aproximação LS, torre 118.95. 895 com 759. Gol 759, bom dia. Bom dia, Gol 759, continua a aproximação. Reporte marcador externo, frente pouso baixado travado, ajuste na 012. Reportará 1012, Gol 759. Externo, embaixo travado, 759. Zona 759, livre pouso, 910, vento 020 graus, 039. Livre pouso, 759. Passereto 229, Radio Contact, Fokker, and fly direct to Luna position to 7-3000 feet. On the road to on the Kia Page. Da Oceaner, que agora está puxando no portão 05. Quando no ponto de espera da 01-1895, ajuste o 0-1-2. Pronto, quando espera 18-95-354. Para o táxi do Xanã 6211, 89 a bordo, autonomia de 350, alternando Guarulhos. Em 211, táxi autorizado em frente, parte 1 no Índia, alta de espera 01-1895, ajuste 0-2. Em frente, após direita Índia, e 19, pode confirmar o A2? 11-1895. 295, obrigado. Posição 3, está pronto para o flashback de acionamento. 1093, portão 03, coordenando com a equipe de solo. Com a TR da Trip passando a retaguarda, está autorizado, chama a parte. Autorizado de coordenação após o TR da Trip, 1093. Direita 29759. Comandor, Buenas, voo 759, está livrando. Voo 759, ingressa na Alfa e chama antes a Juliette. Alfa, Juliette, 759. Autorizado um aliado, decolata, 3290. Vento 0, 20 graus, 049. Decola, 3290. São Salvador Azul, 4201, na 8, para puxar o planeta. Azul 4201, coordenando com a equipe de solo, assim que o Bang da Gol iniciar o táxi e passar a retaguarda, está autorizado sem ataque. Paciente, após a passagem da aeronave da Gol, autorizado puxa o acionamento, Azul 4201. O 35514 na escuta do solo, Salvador. Trip 5514, na escuta. 63, temos 150 a bordo, 3 horas e 45, Campinas. Paciente, 963, táxi via parte 1 em Índia, ponto de espera da 01-1895, ajuste 0-2. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1012, obrigado. 1093 na escuta? Está na escuta. Mantenha a posição guardando o pushback, a aeronave do pátio já vai iniciar ataque, se tem outra vai ingressar no 04. Só mais um minuto, autorizo novamente. Tá ciente, então tá aguardando autorização, vou anotar na frente. Bônus 759, da passageira 9 da companhia que está livrando o pátio, após o mesmo, ingresso a Juliette 04. A passageira 9 da companhia ingressa pátio para o 4 com 759. Confirmando, bom 8-6-5-0-9-2, aguardando. TAN 3890, decolada 29, controle 119-8. 398, TAN 3890, bom dia. Controle Salvador, um bom dia, esse é o TAN 3890, perfil da PUCA. 3859, bom dia, contato radar, subo para 330, direto PUCA. Na proa de PUCA, para o 330, TAN 3890. Vídeo solo, pode fazer assim, chama táxi. 040 graus, 049. Esse ano, 629. Então 03, agora está autorizado. Só a aeronave da companhia está parqueando no 04. Finalizando, chama táxi. Gente, autorizado, dona 093, chama lá. Zero. Sim, eu sou a Juliette Romero. Prosseguir visual é uma coisa. Alterar a rota proposta do plano de voo é outra coisa. Enfim. Bom dia, Gol 963, agora está pronto no ponto de espera. Gol 963, bom dia, mantém o ponto de espera. O Xané 6211, decolada 31, no controle 119-8. 198, bom dia. Salvador, Xané 6211, 1300, da Elf. 6211, bom dia, contato radar direto Leda, vigilante. Direto Leda, bom dia. Triplo 5514, autorizando decolar, pistão no 0, vento 0, 50 graus, 049. O 1963, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Boa noite, 65, no 78 a bordo, 35 de autonomia, alterna, alto, pronto para o táxi. Chico 594, decola 233, controle 119-8. 198, bom dia. Gente, táxi autorizado, Patiuno, Índia, ponto de espera da 101-118-95-0-102. Minha parte, ONU, que é a bota de esperança, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, Azul 4201, após o voo puxando no botão 23, prossegue até o ponto de espera, quando há 11295. 0 pouca, 55 no 4. Chané 6211, desvio à direita, informações a 20 milhas. Sotaque 1093, tem o POB de 102, alternativa Campinas, 3 horas e 8. Bono 093, taxa à direita via Índia, ponto de espera da 101895, ajuste 1012. Direita Índia com 612, ponto de espera 295, Bono 093. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, da 093, próximo do ponto de espera da 90, pronto. Confirme. 093, ponto de espera. Bono 093, autorizado alinhar e manter, puxa 90. Ciente, livre alinhar e manter, 90, Bono 093. Autorizado, iniciar o reboque, chama na saída do pátio 3. Alto. 1963, decolar 235, controle 119.8. Controle 198, 1963. Controle Salvador, bom dia, gol 1963. 1963, bom dia, contato radar vigilância, direto posição Leta, voo 1963. Voando direto Leta, gol 1963. 2229 da Passaredo, autorizado 2000, livre ILS, informe estabilidade. Passaredo 2229, if you don't understand my Portuguese language, I say in English, descend 2000 feet, clear for ILS approach or first step. Roger that, sir. I'm going to report established 2229. Thank you. Papa Romeo, Alfa Juliette Romeo. Gavé de Coral, serviço radar encerrado. Mantenha 045 visual, chame Léo 201. Dan 3890, passa nível 160, chama centro Recife em 125 decimal 45, Dan 3890. 12545, Dan 3890, bom dia. Bom dia. 2229, we established on my LS. Roger that, crossing Duna, complete LS approach, check the width down in Washington, and contact tower 118 decimal 95. 118.95, thank you, sir. Bom dia, 9649 da Gol, acendo identificação DF 3000-1012, voa direto pelo. Gol 1865, número 2, mantém a ponte de espera. Mantém número 2, gol 1865. Bom dia. Passaria do 2229, eu continuo approach. Report, Alter Mark, you're landing here down and lock it. CNH 1012. I've roger that, will do. 1093, decolada 238, controle 119, decimal 8. 398, bom dia. Bom dia, gol 1093. Gol 1093, contato radar na decolagem, bom dia, direto Leda, seja lá. Positivo, direto Leda, 1093. And 229, I've got Lindia Dow and Lockton. Passaria do 2229, you're cleared to land runway 10. Wind 030 degrees, 04 knots. Clear for landing, 229. Solo Salvador, Alfa, SQA, Alfa, solicita ingresso, fase principal, até posição 08. Autorizado, chama no término. Vai lá pro pé. Azul 4201, no visual com tráfego na terra da Tripina Nacional. Da passagem do mesmo está autorizado a alinhar e manter pista no zero. Afirmo, passarelo. Solo Salvador, é o Sam Mike X-Ray Delta, na posição 7, solicito reforço para a posição 612 no pátio principal. Sim, só confirma o nome. É o Sam Mike X-Ray Delta. Portão 110 para? Portão 7 para a posição 6 no pátio principal. Paciente, só mais um minuto para iniciar. Paciente, vai aguardar. Ok. Passaria do 229 on the ground at 41. Right, 121 decimal minor. Roger, 121, I'm going to clear the runway 229, thank you. Dia 35362, mantenha 80, resposta para a descida. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 040 graus, 04 nós. Voo 1963, passando nível 170, chama centro Recife em 125, decimal 1. Recife agora 251, gol 963, muito obrigado, tchau, tchau. Série do 2229. 21093. Sério. Gente, chamarei. Autoridade 229 ground. 229 just located active. Ok, Kilo Apron 3, remote 04. Kilo Apron 3. Boa noite, 65, autorizado. Alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, boa noite. Bom, 1093, passando nível 170, chama centro Recife em 125, décima 1. Bom dia, Rono, bom dia. Bom dia. 119, décima 8. 119, décima 8, 4201. Controle azul, 4201. 4201, bom dia, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda, 4201. Bom dia, Recife está autorizado no 370 Turisque 58. A decolada 10 com curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 119, décima 80, aguardando transponder. Pode cotejar. Está correto, transponder 5124. O Sierra Lima, para Valença, 060, cópia. 059. Bora atualizar, dá uma 0, Oceano 5551. O pátio para o B. Equipamento, a transição muito baixa, pátio 5, 5 a bordo, chama a torre 1895, acionamento e táxi. 230. Gente, azul 4201. Escuta. O transponder é 5574. Salvador, Alfa, XOE, Alfa, finalizando o reboque, 208, grata, bom dia. Bom dia. Boa noite, 65, decolado aos 47, controle 119, décima 8. 198, bom dia, boa noite. Boa noite, 65. Quando quase voa, Aracaju da presente, 554. Aracaju, 5514. Sou Salvador, muito bom dia, boa noite, 65, decolou, sem dar fora, cruza bem 500 metros. 865, decolou, bom dia, contato radar direto, posição Elefa, vigilância. Direto Elefa, boa noite, 65. E voo 1649, reautorizado 2000 pés após pelo Duna, livre LS, posto estabilizado, permanece 1012. 649. Ajuste no 012, após pelo Duna 2000, portaria estabilizada, agora 649. Chega na 73, está autorizado. 1012, direto pelo. Siga. 125-45, bom dia, 5-5-4. 1-2-5-4-5, muito obrigado, mãe pro senhor também. Bem, chama 1-1-8-9-5. Kilo Sierra Lima, direção na Chambortax. Alô, Salvador, bom dia, 6570. Pode confirmar, não copiei. É o Absa Cargo 6570. Absa 6570, prossiga. Bom dia, estamos com a informação Golf. A nossa saída está para 1030 Zulu. Porém, a gente está quase pronto aqui, provavelmente vai ter espaço. Tem como coordenar com o centro aí a antecipação do nosso plano, se possível? Talvez mais uns 10, 15 minutos no máximo. A gente só recebe o plano meia hora antes da OBT. Se não tem CHG, vai chegar só às 10 horas. Tá ok, tá. É, antes das 10 também a gente não sai, mas se tiver alguma coisa aí, estamos na escuta para autorização, ok? Afirmativo, assim que aparecer eu chamo então. Muito obrigado. Salve Salvador, é o Tom Mike X3 Delta na posição de número 6, informa o término do reboque. Ciente, Mike X3 Delta. Grato, bom dia. Nível 140, chama Cedro Recife, em 1251 no governo. 1251, obrigado. Precisando localizador, vou no 649. LS, torre 118.95, bom dia. Torre no 9.95, obrigado. Em frente, parte 1 no Índia, ponto de espera da 101, 1895, ajuste 1012. Gono 649, LS X-Ray, tá passando Timber, baixa travada. Gono 649, livre pouso na 10, vento 050 graus, 04 nós, ajuste na 012. Livre pouso, Gono 649. 865, passa nível 140, chama agora centro Recife, frequência 128.8. Boa viagem. Centro Recife 288, 965, bom dia. Bom dia. 5973, bom dia, mantenha o ponto de espera. Salvador é o Rio 981, Van Golf. Fortaleza, cópia. Sua escuta, prossiga. Rio 981, autorizado Fortaleza, 1310, motores 119, decola da 10, cruza à esquerda, Momo, transição Proti, controle 1198, acena 5573. 310, decola da via Abler, 119, decola no 0, com curva à esquerda, Momo Proti. 7198 é o controle, 5573 é o plataforma, Rio 99981. É correto, chamou o espectro também. Comandante Serol 9970, aprovação Teresina 360. 9970, Teresina autorizado no 360, Upper Zulu 20. Decola da 10, curva esquerda, Momo, transição Flock. 1198, acena 5562. 360, Teresina, superior 20, decolando com o valo da esquerda, Momo Flock, transponder 5562, general 9970. Confirma seu controle. A frequência do controle? 7198. Correto, vamos pegar seu número. Aqui. Gol 1649 no solo 56, direita 121.9. Para a direita 219. Gol Salvador, 1649, bom dia. 49, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Rio 5973, autorizado decolar, puxa 10, vento 050 graus, 049. Serra Lima, autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá, ajuste na 013. Equipe 5362, passando pelo, desça 2000, livre DLS, estabilizando. Passando pelo, livre ILS, chamará estabilizado, trip 5362. Quilo Serra Lima, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17. Rio 5973, decolada 58, controle 119.8. 119.8 com controle, bom dia. Chip no 350, Perisque 50, corrigindo a Perisque 58, decolada 10, curva esquerda, Puca, transmissão Aracaju, Controle 1198, aciona 5577. Acaju. Bom dia, Rio 5973, contrato radar, passa 2010, autorizado direto ao Romeu Fox 018. Direto ao Romeu Fox 018, Rio 5973. Camaramento, 570. Obrigado. Rio 989. Feedback e acionamento, Rio 9811. Ou Alves também 5770, escuta? Prossiga, né, escuta? Sabe dizer qual é a remota que o senhor está no Pátio 3? A primeira posição do Pátio 3. Primeira, a última, sentido mato, não sentido Pátio 1? Não, sentido Pátio 1, mais próximo da torre. Aceite. Desculpa, não sei qual a posição aqui. Pousuna completa LS, torre 118-95, bom dia. Completa LS, torre 118-95, bom dia. Rio 98 no Uno, da sua direita, essa casa em seu pushback agora, seu número 2. Guardando o ápice, o Rio 98 no Uno. Ixi, prossiga. Estabilizado o localizador. Continue a aproximação. Reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado, ajuste na 013. Continuando a aproximação, reportado externo baixado travado, 3562. Ciente, Macaco Delta. Ciclo 362, check trem, livre pouso na 10, vento 060 graus, 04 nós. Sente, 5362, livre pouso. Presuno 53, autorizado Galeão, o nível 360, presuno 10. Decolada 10, curva direita da EL, Leda Bridge. 1198, controle, o transponder 5571. Serra Lima, atente à esteira de turbulência, autorizado decolar, pistão 1-7, vento 060 graus, 04 nós.